É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai taiko bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam tam. Mueve ese bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam tam. Mueve ese bum bum. Ese bum bum. Ese bum bum. Que no salgo en tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. É flotiva verde que mexe também. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam tam. Mueve ese bumbum.